Por isso eu canto, canto para bailar. Vai que a gente se encontra de novo numa balada no meio do povo. Mi cuerpo avergonzado, corazón apretado. Se der sorriso não vou resistir. Sua boca dizendo te quero pra mim. A ti me acercou, que estabas extrañando amor. Por isso eu canto, canto para bailar. Aquele jeitinho. Corazón apretado.